with someone. Who knows me but hope I never run my life alone. There's always someone. Who knows too well that I would never beat you up, being that I sejam bem-vindos a mais duas horas deste canal auditivo suplementar, vulgo Orelha Extra, ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve, na primeira a partir do meio-dia, na outra Rádio Castrense a partir das 19 e por fim na Rádio Universitária do Algarve. Na Rádio Castrense, que é a partir das 21 e na rua é a partir das 19. Enganamos-nos sempre por aqui com estes horários. O início da primeira das duas partes com os The Northwest, novo álbum ao fim de 6 anos para os germânicos, o projeto dos irmãos Asher. Ouvimos On Planet Off, chama-se The Devil, You and Me. Down I go. There are some so rich with love, their beauty is theirs. While they still come last is a ransom not to be found. So dentro da primeira das duas partes de Orelha Extra, o início com The Northwest e depois o projeto Pugwash, que nunca teve muito reconhecimento pelo público, pelos fãs da música pop, apesar dos críticos sempre lhe terem atribuído as maiores loas. Falamos do projeto liderado pelo irlandês Thomas Walsh. O homem já participou, por exemplo, com Neil Hannon na Divine Comedy ou Andy Partridge dos XTC, que, para além de passadas colaborações, voltou a participar neste novo disco, que se chama Eleven Modern Antiquities. São os Pugwash na Orelha Extra com Take Me Away Bunker Mix, o tema que escutamos, e, por que não, um outro, Cluster Bomb. Cluster Bomb in my heart, damage done from the start. Cluster bomb, target known, butterfly shelled my soul. Thank you. Temas 1 e 2 do último trabalho dos Pugwash, a banda liderada pelo irlandês Thomas Walsh, chama-se Eleven Modern Antiquities, e foram elas Take Me Away, Bunker Mix e Cluster Bomb. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Disco de beats de nome Lemurian, do britânico Matt Cutler, que assina Lone. Primeiros 60 minutos da Orelha Extra, não se esqueçam que podem ouvir para além do éter da Rua RUC e Rádio Castrense, também via o streaming direto dessas mesmas rádios nas páginas rua.pt, RUC.pt e radiocastrense.net. Para além disso, têm disponível o nosso podcast e as playlists dos temas que por aqui vão rodando em orelhaextra.com. Somebody say hey. Every day, Saturday, feeling like, yeah, boy, that'll play. Pop that bottle of Cabernet, about to act the rage, yeah, cabaret. Better than dirt bag off the vapors, wetter than the pearl baked on your scrapers. Settle in, girl, hey, I'm your neighbor. Peppermint swirl, yeah, drop an anchor. Four goodies on MTV too. It's your city when we finally meet you. Get your digits and I'ma be cool. Jealous of you, jealous of you too. Lily, yourself to some ethnic punks in my bed, then take this box. Intro, outro, know you now, you send me flying. I quote this song, I heard love is blind. What's it about men thinking they're stronger than me? Movies move for love, there's no greater love. Love is a losing game, so it's back to black. Come on, don't be what between me and Mr. Jones. You know that I'm no good, so I wake up alone. Tears dry only on, we can only hold a hidden. Just friends, just friends, just friends, yeah. Take what you want, such as bingo. Look up a friend of mine, not big shame for you. So keep reaching up to my banana split, LB and holding on to the free freedoms. Get fire. It was on Friday night, out you knock them out. I'm bring invisible man, now you're a window shop. But blue downtown is the littlest thing. Pull the people up, so investigate the thing. Fuck you, don't gun. Walk with a head skip, turn out like a lane. Noroeste dos USA, mais propriamente de Seattle, o projeto que integra os MC Stilson e Barfly, bem como o DJ Suspense e B-Web. Este último chegou a fazer parte da Dub Narcotic Sound System de Calvin Johnson. São os Saturday Nights, num disco que conta com a participação de Jack and Dino, também dos Dab Kings, que normalmente acompanham Sharon Jones e ainda Kim Tahill dos Soundgarden. Escutámos Foreign Affair e vamos ouvir ainda High Go. O álbum intitula-se Mingle de Saturday Nights. Saturday Nights, no álbum último Mingle, dois temas a rodarem na orelha extra, Foreign Affair e também I Go, belíssimo hip-hop com base instrumental através do rock and roll e um hip-hop bem alegre, completamente diferente da maior parte do hip-hop que por aí vamos escutando, onde os rappers só estão preocupados com o tamanho do carro e os implantes que as namoradas têm. Tongue, air in my lungs, sound in my ear, nothing to fear, Heaven is here. Heaven is here. There's only this that I can see. All of the space surrounding me. Formado por Chris Cohen, depois de ter abandonado os Dear Roof, juntamente com Nadel Torrisi e Michael Carreira, cuidado, nada de confusões. Bom, as poderiam haver, a música fica anos luz de distância, se é que podemos chamar música aquilo que o tal Carreira faz, o outro, não este. São os Criticize, o álbum estreia Dig That Treasure. O tema rodado por aqui na orelha extra foi Heaven Is Human. I sleep on my back 'cause it's good for the spine and coffin rehearsal. I know a psychic who reads her own poems and her findings are personal. She keeps her fist shut tight and she sleeps on a side. Well, maybe she knows something I don't know, but I am still alive and loved and white in my time, not a mummy shrinking in its claws. You catcalled out my eyes while I was distracted by your smile, and now my sockets sit like empty catchers that's waiting. And you ask me, is there anybody else that I'm dating? Like a snake skin in high grass, and out there scratching like a pet bird caught in a jet stream. That's me. You're counting blessings 'cause your net worth ought to be less cream in your vest cream. But God put a song on my palm that you can't read. I'm lucky to be under the same sky that held the exhale from your first breath, like a ring on a pillow of clouds. By you my tongue may stutter, but but my gift heart screams clear and swells to burst between the red blankets of its bone ribbon cell. And I'm still alive and love and wide-eyed in my time. Not a mummy shrinking in its claws. The full moon towards them, I can't ignore them. And when we say your name, our tongues catch wind. And you wonder why we ain't got nothing to say. Counting blessings cause your net worth ought to be less cream in your best dreams. But God put a song on my palm that you can't read. I'll be embalmed with it long before you'll see. Mais um belo disco para o projeto de Yoni Wolf, Why? Chama-se Alopecia. Por aqui ficou Fatalist Palmistry na Orelha Extra com Fernando Cabrita, sábado à tarde e sábado à noite na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universitária do Algarve. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Aqui para nós foi, sem dúvida alguma, não admitimos discussão, a reedição do ano 2008, aquela que contempla os quatro álbuns editados pelo projeto Gas, de Wolfgang Voigt, ele que foi um dos três fundadores da editora alemã Compact Records. Os quatro álbuns do projeto, todos reunidos numa caixa de nome Na Entferne. Os quatro álbuns foram o homónimo Gas, também Königsforst, Pop e Zauberberg. Por aqui na Orelha Extra retiramos um dos temas, logo o primeiro do álbum Pop. Qualquer um deles não tem os nomes dos temas, são todos Untitled. E ouvimos o primeiro, precisamente, do álbum Pop, da compilação Na Entferne, do projeto Gas. Vamos voltar a ele de novo, de certeza, para a semana. Oh, I'm living daily with a woman in the space. Thoughts of freedom now they're driving me wild. I'll be happy like a newborn child. Be together, wait and see. No more walls to be built. Finais da primeira das duas horas de Orelha Extra na RUC, Rua e Rádio Castrense, com o quinteto nova-iorquino The Above. É ainda a demo que nos enviaram um EP com cinco temas, chama-se Act Your Rage. Desta vez destacámos os dois últimos, gravados ao vivo no Clube Midway, que presumimos deverá ser em Nova York. Foram eles Find Something New e também a versão para o velho tema de Eric Burdon and the Animals, Inside Looking Out The Above. E já que estamos com a mão na massa, continuamos com demos que recentemente nos chegaram. De seguida para Follow That Bird. Começaram por ser um duo, Lauren Green na guitarra e vocais e Tiffany Landman na bateria, e só depois entrou a baixista Rachel Badger para a formação desta banda de Austin, Texas, as Follow That Bird. Foi já em trio que gravaram a demo 5 temas que preguitemos. Vamos ouvir dois deles, Run With Knives e Stable Sound, Follow That Bird. Yeah. por aqui um saborzinho a Slater-Kinney, e não é por ambas as bandas serem um trio feminino. Falamos de Follow That Bird, é demo 5 temas que nos enviaram, onde escutámos dois, Run With Knives e Stable Sound. O encerramento da primeira das duas horas de Orelhastra com Fernando Cabrita, depois das Follow That Bird, o até agora mais recente longa duração do guitarrista Harris Newman, de título Decorated, saído como os anteriores na Strange Attractors. O álbum, ou melhor, o tema irá ser The Material to Step. segunda e última parte da Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense do Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra. Começamos esta segunda parte com os brasileiros Axixins. É o mais novo trabalho, um single 7 polegadas editado na Groovy Records, portuguesa Groovy Records, tal como o álbum estreia o ano passado. O single chama-se Depois de um LSD. Tem dois temas, o que ouvimos e também um outro. E vamos prosseguir com o mais recente trabalho de Anthony and the Johnsons, editado já este 2009, de Crying Light. Wanda, you're the one I've been waiting for. Through the dark fall, the nightmares, the lonely nights, I was born curling fog in a hole, hiding from danger, scared to be alone. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy. Wonder, I'm the one you've been waiting for. From your skin I am born again. I wasn't born yesterday. You were old and hurt. I was longing to be free. I see things you were too tired, you were too scared to see. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy, mercy. Peace. desire to offer mercy, mercy, mercy, mercy. Eyes open, shut your eyes. Eyes open, shut your eyes. Eyes open, novo disco para Anthony com os seus Johnsons, The Crying Light, o tema rodado aqui na última hora da Orelha Extra, One Dove, e também o jovem compositor que foi o responsável pelos arranjos de cordas deste mesmo último disco de Anthony and the Johnsons, o rapaz Nico Mulli. Vamos ouvir do seu último trabalho, Mother Tongue, Wonders First, New Things and New Tidings. We God that sees all things that here are done, keeping thy court with thy celestial Son. Hear her complaint that has so sore offended. Forgive my fact before my life is. Professoras, jovens compositores que por aí andam, do presente chama-se Nick Mulley. Ouvimos do seu último álbum Mother Tongue o tema Wonders First, New Things and New Tidings. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. We are gathered here today minutos anteriores e minutos seguintes a pertencerem à banda já desaparecida em 2005 e que era liderada por um luso-descendente, John Reis. Este foi o seu último disco, um álbum ao vivo gravado a 31 de outubro de 2005 na sua cidade natal, da banda San Diego. Falamos, claro, dos Rocket From The Crypt e o tema, o último, ou melhor, o álbum, o último, RIP, Rest In Peace, Live. Por aqui já ouvimos a intro e também French Guy, e vamos continuar com Get Down e Boy Checker. Ladies and Gentlemen, Rockets from the Crypt. We invented this type of music. It's called rock and roll, ladies and gentlemen. Can I get a woo? Wasn't so me, no was it so to jerk. Those scrapes and bruises show right through the bone. Fall this cheek, come on now. We'll be right back. Is anyone here from Florida? Oh, you know I hate Florida! RIP, Rest in Peace Live, o álbum último para os Rocket from the Crypt, a banda liderada por um americano descendente de portugueses, John Reyes, tão bem conhecido como Speedo, ele que fez parte, ao mesmo tempo que fazia, que estava à frente, ele liderava os Rocket from the Crypt, tão bem dos Odd Snakes e dos Drive Like Joe. Ficaram aqui de RIP, intro, French Guy, Get Down, e terminamos com Boy Checker Rocket from the Crypt. You'll be happy to know the situation is worse. Endless bottles of pills that never seem to work. Sleeping in his clothes and still looking his best. He's so high in the tomb, you wouldn't know he's dead. You look like you could use a ring. A final de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, esta que é a 11ª emissão com Fernando Cabrita na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo também Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Voltámos novamente a Seattle, desta vez para escutarmos do seu último trabalho, Caught in the Trees, o sempre excelente Damien Jurado. O tema foi Coats of Ice. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Yeah. stroke, you learn to shout. Focus on the difference there and there. Eliminate what you can't repair. Nothing ever happens to me. Nothing ever happens to me. Nothing ever happens to me. Life just passes and flies right through me. Sleep through the winter, wake and scream. Adjust your eyes to the strain of pain. Nothing's easy, nothing's fair. Nothing ever happened to me. Nothing ever happened to me. Nothing ever happened to me. Life just passed in a flash right through me. Mais aclamados pela crítica em 2008, o último para o projeto de Bradford Cox, Deer Hunter, chama-se Micro Castle, traz também de bónus um outro disco, Weird Era Continued. Ouvimos do primeiro, Micro Castle, Nothing Ever Happened. E a estrear por aqui de seguida o duo de Baltimore, Say Peterson e Mike Havitz, Arts by Darts. Interessante, o do estreia homónimo para esta banda de Baltimore, Hearts by Darts. Ficou por aqui o tema primeiro, October 3rd. E também novo disco no primeiro mês de 2009 para os Animal Collective. Fantásticos Animal Collective, em mais um notável longa duração, o novo, acabadinho de sair, chama-se Merryweather Post Pavilion. Ouvimos um tema que se irá marcar indiscutivelmente este ano, 2009, o fantabulástico My Girls, e saltamos para o seguinte, Also Frightened Animal Collective. Yeah. registered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Eu fecho de mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita na RUC, Rua e Rádio Castrense. Ao sábado, sempre, não se esqueçam que o podcast, bem como a lista dos temas por aqui rodados, estão em www.orelhaextra.com. Dois temas para trás dos Animal Collective, do novo e excelente disco Merryweather Post Pavilion. E vamos terminar com um não menor longa duração, é o último para os Portishead. Chama-se Third. O tema que por aqui vai ficar é We Carry On. O encontro fica marcado, como habitualmente, para o próximo sábado. Tchau e até lá. Describe.